Aquele pai era um jogador de futebol muito famoso. Mas ele gostava tanto de futebol que nem jogava pelo dinheiro. Basta dizer a você que depois de uma grande partida no Maracanã, na segunda-feira, ele estava jogando uma pelada na rua ou então na praia com seus amigos. Ele gostava muito de futebol, muito mesmo. E ele queria que o seu filho também se tornasse um jogador de futebol. E ele ficava pensando, será que ele herdou esse gosto pela bola como eu o tenho? E ele deu uma bola de futebol oficial para o seu filho. Só que o menino tinha apenas 2 anos de idade. Mas no sonho daquele pai, no desejo daquele homem, o seu filho teria intimidade com a bola desde pequeno. Por isso, todo feliz, ele chegou em casa trazendo aquela bola de couro, tamanho oficial, linda, novinha, trazendo como se fosse o maior tesouro, o maior presente que um pai poderia dar ao filho. E ele colocou o menino de pé diante dele, ficou assim 1,5 metros de distância e lançou a bola bem devagarinho na direção do menino. Mas o menino, quando viu aquela bola vindo na direção dele, aquela bola que para o menino parecia enorme, gigantesca, o menino virou as costas e saiu chorando. Buá, buá, buá. O pai ficou arrasado. Filhinho, filhinho, volta aqui. E ele chegava com a bola perto do menino e o menino... Buá, buá, buá, buá. O pai ficou arrasado. O menino tinha medo da bola. Ah, não é possível, esse menino não puxou para mim. Ele ficou triste. Quando a mulher chegou e viu aquele homem arrasado e o menino chorando, o que, que foi? Parece que você está chorando junto com o teu filho. Ah, mulher, o meu filho, ele tem medo da bola. Ele foge da bola. Não, não é possível. É sim, ó, quer ver? Foi só chegar a bola perto do menino e ele... saiu. A mulher falou, meu marido, você ainda não entendeu? Essa bola, para ele, é gigantesca. Faça a proporção. Multiplique o tamanho dessa bola para o teu tamanho. E veja que é grande demais, assusta qualquer um. Não é tempo desse menino ganhar a bola. Guarde essa bola. Espere mais um pouquinho. E aquele pai pensou um pouco, pegou aquela bola, murchou e guardou no seu guarda-roupa. Deixou ali numa gaveta. E o tempo passou. Quando o menino estava com 9 anos, ele foi lá, pegou aquela bola que ele tinha embalado em plástico, tirou de dentro da embalagem, encheu, deixou a bola bem estufadinha. Aí chegou para o filho dele e disse, meu filho, pegue! E quando ele lançou a bola, o menino, oba, uma bola! E o menino já saiu com aquela bola, dando cada drible, cada olé, mostrando uma intimidade e um gosto especial pela bola. Porque agora, aquela bola era tudo que o menino queria e era o tempo exato dele ganhar o presente. Deus é o nosso Pai. Deus sabe o momento certo e exato de nos dar cada coisa, cada presente. E se a gente receber antes da hora, nós vamos ou nos assustar, ou fugir, ou chorar. Por isso, às vezes alguém quer uma coisa e reclama que ela ainda não veio. E outros já receberam e desprezaram totalmente. É porque não era o tempo. Deus sabe o tempo exato de dar cada coisa a cada um de nós, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. As situações na vida que você enfrenta hoje e que você não teria o menor preparo para enfrentar esta situação alguns anos atrás. E também há outras coisas, boas e más, que estão reservadas para você enfrentar e que Deus vai colocar na tua frente no momento exato. Mas seja bom ou seja ruim, no momento em que surgir na tua frente, se é que você entregou nas mãos de Deus, você vai compreender que tem a capacidade de lidar com aquele momento, com aquela situação. Porque a palavra de Deus nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há uma hora certa, exata, para tudo acontecer. Escute só o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Tempo das feridas e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amor e tempo de aborrecimento. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo. O tempo existe para todos nós, menos para Deus. E sendo Deus o único que não está sujeito ao tempo, é o único também que pode administrar perfeitamente o tempo na sua vida. Por isso, tudo que você estiver vivendo, fazendo, ou o que estiver acontecendo na tua vida, entregue nas mãos de Deus, porque no tempo certo Ele fará a obra. Quantas e quantas vezes disseram para Jesus: estão querendo te matar e você vai para a Judeia? E Ele dizia: o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo é sempre presente. Por isso que nós temos que pegar o dia de hoje e entregar todo o seu tempo nas mãos de Deus. E em seguida, confiar nele, que é o grande administrador do tempo, porque é o único que não está sujeito ao tempo. Confiar nele e ele tudo fará.